Bom dia, aqui é a Bárbara dos Filhos e Desafios do Ministério. Hoje a gente vai dar sequência à leitura do livro O Poder dos Pais que Oram, com o capítulo 16, Aprendendo a Expressar Palavras de Vida. Uma tarde, depois das aulas, ouvi meu filho dizer alguns palavrões. Eu o repreendi. Esta maneira de falar é inaceitável. Por que você está usando essas palavras sabendo que não deve usá-las? Os meninos falam assim na escola, explicou ele. E essa maneira como os outros falam está correta? Indaguei. Em seguida disse uma série de palavrões que costumava usar antes do meu encontro com o Senhor e de ser purificada pelo Espírito Santo. Com uma expressão de horror e espanto, ele replicou: Mamãe, por que você está falando assim? Há pessoas que falam dessa maneira, como você sempre a ouvir pronunciando essas palavras. Eu sei, posso falar assim sempre que quiser, mas resolvi não falar. Você se sente mal quando me ouve dizer essas palavras porque elas ofendem o seu espírito. Quando você fala desse jeito, ofende o meu espírito. Imagine o que acontece com o Espírito de Deus. Você tem a opção de entristecer o Espírito Santo com palavras ou de glorificá-lo. Uma opção será bênção, outra será ofensa. Eu só ouvi Cristo usar de novo aquelas palavras quando era adolescente e mais uma vez tivemos a mesma conversa. Oro até hoje para que ele não a esqueça. Meu método pedagógico pode parecer chocante. Eu também fiquei chocada e pedi a Deus para me purificar da contaminação que senti ao pronunciar aquelas palavras, embora não tivessem vindo do meu coração. Foi só um meio de demonstrar como são destrutivas. Não estou recomendando que você adote meu método de ensino, e sim que aceite minha experiência como exemplo válido do poder daquilo que falamos. Nós criamos um mundo particular pelo modo como nos expressamos. As palavras têm poder. E numa determinada situação que nós falamos pode ser vida ou morte. A Bíblia ensina que o que dizemos pode nos criar problemas ou nos livrar deles, e até salvar as nossas vidas. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina. Provérbios 13, versículo 3. Devemos pedir a Deus que ponha uma guarda em nossa boca e também na boca de nossos filhos. Frases vazias e que não vêm do Senhor como eu não sou bom, eu gostaria de estar morto, a vida é péssima, as pessoas são horríveis, eu nunca vou ser alguém na vida, não refletem um coração cheio do Espírito Santo, refletem a obra das trevas e ela vai se manifestar na vida do seu filho se você não ajudá-la a controlar o que fala. A Bíblia diz que, quando nos encontramos com o Senhor, teremos de prestar conta de todas as palavras descuidadas que tivermos pronunciado. Pagamos por ela aqui na terra também. Creio que é um preço muito alto a pagar por algo que pode ser facilmente controlado por nossa vontade. Podemos pronunciar palavras de amor, alegria e paz aqui no mundo, ou podemos pronunciar palavras de discórdia, ódio, engano e outras manifestações do mal. Queremos que nossos filhos falem palavras de vida, o que não significa que eles não podem ser sinceros quanto aos seus sentimentos negativos. Eles devem se expressar com palavras que visem a confissão, a compreensão e a submissão a Deus para a cura, não como instrumento de destruição. Quando as palavras de nossos filhos se refletem de forma negativa neles mesmos, nos demais, na situação que vivenciam ou no mundo que os rodeia, devemos encorajá-los a ver na palavra de Deus como se expressar melhor. A melhor maneira de desenvolver o vocabulário é aperfeiçoar o coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio do Espírito Santo e da verdade da palavra de Deus vai gerar uma linguagem piedosa que traz vida tanto ao que fala quanto ao que ouve. E esse deve ser o foco da nossa oração.